Boa noite, começa agora o fim da semana. O FBI resgatou 105 crianças de uma rede de exploração sexual. O secretário de Estado do Tesouro nega responsabilidades na polémica de venda de swaps ao governo de Sócrates. Recuaram os níveis de desemprego em Portugal. O bairro do Nicolau, no Porto, foi despejado. A Sérvia venceu o Europeu de Sub-19. Aos domingos no Canal 1, atravessamos o espelho e descobrimos coisas novas dentro de nós. Joana Santos é a nossa guia neste mundo de magia e envolvência. Espelho Mágico, aos domingos, às 22 horas, no Canal 1. O FBI resgatou 105 crianças de uma rede de exploração sexual numa operação que envolveu 76 cidades norte-americanas. A vítima mais nova é uma criança de 9 anos, mas a média de idades das restantes é entre os 13 e os 16 anos. Um porta-voz do Centro Nacional de Menores Desaparecidos e Explorados explicou que as crianças estavam em casas sem quaisquer cuidados e onde decorriam os abusos. Da operação resultou ainda a detenção de 150 pessoas envolvidas no caso, na maioria proxenetas e clientes. Desde 2001, o FBI já conseguiu resgatar quase 3 mil crianças e adolescentes de redes de prostituição infantil. Um autocarro despistou-se no domingo em Avellino, no sul de Itália, quando regressava de uma peregrinação. Ao todo, morreram 38 pessoas e outras 10 ficaram feridas com gravidade. Já foi aberto um inquérito que procura determinar se o acidente foi causado pelo condutor do autocarro, que morreu na colisão, ou se estará relacionado com a barreira de proteção da estrada. O veículo circulava acima do limite de velocidade. Acabou por colidir com várias viaturas, de seguida embateu na barreira de segurança e caiu de uma altura de 30 metros. Apesar das causas do acidente não estarem apuradas, uma sobrevivente contou que um dos pneus rebentou e o condutor não conseguiu controlar o autocarro. O Tribunal Superior de Justiça informou que o maquinista do comboio que descarrilou em Santiago de Compostela estava a falar ao telefone na altura do acidente. Francisco Garçon estava em comunicação com elementos da Renfe, a empresa de caminhos de ferro espanhola. O tribunal confirmou ainda que a análise às caixas negras revelou que a composição circulava a cerca de 150 km por hora na altura do descarrilamento. No troço anterior, o comboio atingiu os 190, mas as caixas negras revelaram que um travão foi acionado alguns segundos antes do acidente. Joaquim Paes Jorge afirmou na sexta-feira que não teve qualquer responsabilidade nos swaps depois de a revista Visão ter denunciado um contrato que teria apresentado ao governo de Sócrates em 2005. O secretário de Estado do Tesouro falou aos jornalistas para explicar a polémica. O caso terá ocorrido quando Paes Jorge estava no Citibank e tentou vender ao governo produtos financeiros tóxicos para disfarçar as contas do Estado. Na conferência de imprensa, o governante assumiu que era o responsável pelo contacto com os clientes, mas que nada tinha a ver com os produtos apresentados. Paes Jorge afirmou que já falou com a ministra das Finanças sobre o assunto e que esta lhe reafirmou a sua confiança. O Tribunal Constitucional aceitou o recurso de Fernando Seara sobre a decisão do Tribunal da Relação, que em junho decretou que não se poderia candidatar à Câmara de Lisboa. O Movimento Revolução Branca contestou a candidatura de Seara em março junto do Tribunal Civil de Lisboa, tendo por base a lei da limitação de mandatos autárquicos. A instância decidiu impedir que Seara se candidatasse a Lisboa, uma vez que cumpriu 3 mandatos em Sintra. O candidato recorreu para o Tribunal da Relação e o resultado manteve-se. Na última tentativa, Fernando Seara foi para o Tribunal Constitucional, que esta semana suspendeu o impedimento e deu luz verde à candidatura. Ainda está por clarificar totalmente a lei da limitação de mandatos, algo que só deverá acontecer muito perto da data das eleições. Caso o Constitucional determine que a lei se aplica ao cargo de presidente e não ao território, vários candidatos podem ter as suas candidaturas inviabilizadas. Uma sondagem feita para o Expresso e SIC revelou que a popularidade dos líderes partidários desceu, mas a de Cavaco Silva subiu. A maior descida foi a de António José Seguro, que perdeu 3,6%. Logo a seguir está Paulo Portas, que desceu 3,4% na popularidade. Já Cavaco Silva, apesar de continuar com uma avaliação global negativa, conseguiu subir 2,7% face à sondagem anterior. Passamos para a análise aos mercados e indicadores financeiros. O PSI 20 terminou a sessão a ganhar 0,19%, com várias cotadas sem qualquer variação registada. Destaque para a Jerónimo Martins e para a Galp Energia, que revelaram os melhores comportamentos. O Banif S.A. continua a registar o pior desempenho na Bolsa, acabando esta semana com perdas superiores a 7%. Na América, a Nasdaq 100 encerrou no verde, embora com ganhos tímidos de 0,08%. A VeriSign liderou mais uma vez a tabela das cotadas. A Dow Jones, por outro lado, terminou a semana em terreno negativo com perdas de 0,14%. Os piores resultados são da Chevron, que perdeu 2,29%. Esta semana, o barril do Brent registou uma subida, estando a valer cerca de 143 dólares a unidade. Quanto ao euro, a moeda comunitária vale neste momento 1,33 dólares, 0,86 libras e 3,03 reais. Fazemos agora uma curta pausa no fim da semana. Na segunda parte, falamos do primeiro recuo dos níveis de desemprego nos últimos meses e dos problemas que o calor traz para o serviço da TVT. Everything but the kitchen sink. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen sink. Com Sean Klein no Canal 1. Na vida há músicas que nos cativam, que para nós têm a razão de ser ou que fazem parte da nossa razão de ser. Há músicas que nos alegram saber que existem. Músicas que nos fazem sonhar, parar, refletir, sorrir. Há músicas que nos motivam. Falamos delas em Motivação, um espaço produzido por Ana Paula Pinheiro, que também tem a locução deste espaço radiofónico. Motivação, às segundas, às 8h30 da noite, no Canal 1. Está de regresso o fim da semana. Ainda nesta emissão, fica a par da atualidade desportiva e conheça as leis mais estranhas do mundo. A taxa de desemprego em Portugal voltou a descer, situando-se agora nos 17,4%. Os dados do Eurostat revelam que este indicador tem descido gradualmente desde abril, altura em que atingiu um máximo de 17,8%. Mas apesar desta redução, Portugal continua a ter a terceira taxa de desemprego mais elevada da União Europeia, ficando apenas atrás da Grécia e de Espanha. Portugal continua também a registar valores muito acima das médias europeias, ultrapassando os 12,1% da zona euro e os 10,9% da União Europeia. Quanto ao desemprego jovem, que inclui os cidadãos com menos de 25 anos, o indicador baixou para os 41%, mas continua a ser um dos mais elevados da União. Posto em números, isto significa que, em Portugal, o número de desempregados ronda os 923 mil, dos quais 164 mil são jovens. O bairro do Nicolau, nas Fontainhas, no Porto, foi despejado na quarta-feira pelos serviços da Câmara por falta de condições de segurança. A operação contou com o apoio da Polícia Municipal e da PSP. 25 dos moradores queixam-se que, sem aviso prévio, viram os seus bens serem retirados das suas casas para serem relojados no bairro do Cerco. A Câmara do Porto já tinha anunciado há meses que pretendia demolir o bairro do Nicolau por falta de condições de segurança. Este núcleo do Nicolau fica no topo de uma escarpa junto ao Rio Douro, onde vivem 10 famílias. A Câmara tinha publicado um edital a 20 de maio, onde anunciava a demolição do bairro num prazo de 30 dias, prazo esse que acabou por ser alargado. Aumentou o número de queixas na DECO sobre o serviço da TDT. Os principais problemas são falhas no som e na imagem ou interrupções prolongadas na emissão. A televisão digital terrestre está na origem de mais de 3.500 queixas na DECO desde fevereiro deste ano. A Associação de Defesa do Consumidor explica que a onda de calor de há duas semanas, à altura em que aumentaram as queixas, poderá ser a origem dos problemas registados. O último inquérito da DECO sobre a TDT, feito a 1.714 portugueses, concluiu que 62% das casas com este serviço apresentavam problemas. Tanto a Autoridade para a Concorrência como a Entidade Reguladora para a Comunicação recomendaram a disponibilização de mais canais em sinal aberto através da TDT. O nadador português Carlos Almeida bateu o recorde nacional absoluto dos 200 metros bruços na quinta-feira durante os Mundiais de Natação, em Barcelona. O atleta venceu a sua própria marca que tinha alcançado nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Apesar dos bons resultados, Carlos Almeida ficou afastado das meias finais da modalidade ao terminar as eliminatórias em 23º lugar. Michelle de Brito foi eliminada na primeira ronda do torneio de Washington na terça-feira. A tenista passou o qualifying, mas caiu na primeira ronda frente à norte-americana Madison Keys, a número 40 do ranking mundial. Esta foi a primeira vez que as duas atletas se enfrentaram após o torneio de Midland, nos Estados Unidos, em 2012, no jogo que a portuguesa venceu. Michelle de Brito destacou-se recentemente por ter eliminado a russa Maria Sharapova em Wimbledon e ter chegado à terceira ronda do Grand Slam inglês. A Sérvia venceu o europeu de sub-19 na quinta-feira após vencer a França por 1-0. Lukovic foi o autor do único gol da partida, permitindo à Sérvia conquistar o primeiro título na categoria. A equipa de Drulovic chegou à final depois de vencer Portugal nas meias-finais no desempate das grandes penalidades. Já os franceses conseguiram disputar o último jogo depois de terem batido a Espanha por 2-1 no outro jogo das meias-finais. Se não tem planos para as suas noites de verão, já sabe que pode contar com o cartaz cultural do fim da semana. Na música pode assistir hoje ao concerto Clapton's Addiction, em Espinho, num evento de homenagem ao cantor Eric Clapton. No dia 5 de agosto, a Associação Zé dos Bois, em Lisboa, recebe a dupla Norberto Lobo e João Lobo. A cantora Dora Maria vai atuar no Teatro Pax Júlia, em Beja, no próximo sábado, dia 10 de agosto. No mesmo dia, os Melek Mekaia vão estar no Teatro de Vila Real. São um quinteto português de música klezmer, tradicionalmente judaica. Se gosta dos sabores transmontanos, visite a Feira de Produtos de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Lisboa, todas as quintas, sextas, sábados e domingos, até 8 de dezembro. E com o verão chegam também as feiras medievais. Por isso, não perca a viagem medieval em Santa Maria da Feira até dia 11 de agosto. O insólito de hoje vai ser um pouco diferente do habitual. Em vez de histórias únicas e caricatas, trazemos-lhe uma seleção das leis mais extraordinárias de todo o mundo. Por exemplo, na Austrália, a lei obriga que uma lâmpada só possa ser mudada por um eletricista diplomado. A Inglaterra é considerado traição que o selo das cartas com a cara do monarca seja colado de pernas para o ar. Também em Inglaterra fica a saber que é proibido morrer nas casas do Parlamento. Em França não é permitido chamar Napoleão a um porco. Na Flórida, nos Estados Unidos, as mulheres solteiras que pratiquem paraquedismo aos domingos podem ser presas. Também nos Estados Unidos, no Nevada, é ilegal que os homens com bigode beijem as mulheres. Na Turquia, durante os séculos XVI e XVII, era ilegal beber café e quem fugisse à lei era condenado à morte. Por fim, saiba que na Suíça já foi proibido por lei bater as portas dos carros ao fechá-las. São as leis que fazem ou já fizeram parte da história de vários países. Cabe-lhe assim decidir se são verdadeiras ou não. É com este conjunto de leis insólitas que fechamos a emissão de hoje. Seguindo o exemplo do concerto Clapton's Addiction, terminamos o fim da semana com a música Tears in Heaven, em homenagem a Eric Clapton. Já sabe que eu volto no próximo domingo, à mesma hora. Até lá, tenha uma boa semana. Time can break your heart. Three.